Quem sabe tem alguém de peruca aí no meio, hein? Quem sabe tem alguém de peruca aí no meio, hein, Lourenço? É, pode ser aplique no cabelo, né? Que atrapalhou ali. Pô, tu tá usando aplique, não sei o quê, coisa e tal. Mas que barbaridade. Será que ela. Será que alguma falou pra outra ali que. Algum assunto de cunho pessoal, né? Pode ser também, né? A gente não sabe porque a gente não conseguiu fazer leitura labial daqui. Muito longe, a câmera também não conseguiu focalizar direito ali o rosto das jogadoras. Muito mas bem, que lance muito curiosíssimo. Acabou o tempo. Obrigado, Vinícius. Agora, meus amigos, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com um desafio para o Wallace. Será que ele vai conseguir fazer o lance aqui que a gente inventou para ele improvisar? Você vai saber daqui a pouquinho, dois minutinhos, aqui na Narração Maluca, na sua Bodega do Maguila. Sai daí não, hein? A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! 8 horas e 16 minutos. Fique ligado daqui a pouco. Música em excesso. 104,9. Apoio Cultural. Pão de Mel. Supermercado Pão de Mel. No Supermercado Pão de Mel, você encontra qualidade e economia todos os dias. Tudo em gêneros alimentícios, produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Além de padaria com muitas delícias, açougue e hortifruti. Ao fazer as suas compras no Supermercado Pão de Mel, a entrega é grátis no conforto da sua casa. Preço sem concorrência é no Supermercado Pão de Mel. Supermercado Pão de Mel. Sicredi, Ana Castela e Resolvedores de Pipoco. Ô Ana, tô pensando em abrir uma conta, o que você me indica? Ô boiadeiro, eu vou te indicar uma coisa boa. Conta mesmo é no Sicredi. Aqui você não é cliente, é dono, coisa chique, né? E tem mais! No Sicredi você tem um cartão com programa de recompensa que é bom demais. E vamos combinar? Do Sicredi eu sou suspeita pra falar, né? Acesse sicredicentrosulms.com.br e abra a sua conta. Interativa 104.9. As lojas Golfinho Móveis completa 23 anos de atividades e preparou um mega feirão de colchões e estofados para comemorar essa data tão importante. Dias 4 e 5 de agosto, você vai aproveitar as melhores ofertas e formas de pagamento super especiais. E no sábado, dia 5, presença confirmada do Robô Ellen. Em frente à loja Golfinho Móveis. Anote aí. Dias 4 e 5 de agosto. Mega feirão de colchões e estofados das lojas Golfinho Móveis. Há 23 anos. Junto com você. Você sabia que com o sistema de energia solar é possível ter economia de até 95% na conta de energia elétrica? Pois é, e aqui em Laguna Carapã tem a Ronda Tecnologia, que oferece a você todo o projeto necessário para a instalação em sua casa, sua fazenda, sua empresa ou em seu comércio. Com profissionais treinados e qualificados na indústria Vertis para atender com segurança e qualidade. Na Ronda Tecnologia, o consumo de energia não será um problema para o seu negócio. Ligue agora mesmo e peça um orçamento sem compromisso. Ronda Tecnologia, na Avenida Brasil 825. Telefone 99644-6928 e fale com Damião. A RA Internet chegou com planos e preços que cabem no seu bolso. Não contrate internet sem antes conhecer a RA Fibra Ótica. A RA é a única empresa da cidade que trabalha com duas rotas de link para que você, cliente, não corra o risco de ficar sem sinal. E agora? A RA está com uma grande novidade para a cidade, sítios e fazendas. A nova parabólica digital. Mais de 50 canais de TV totalmente digital, sem mensalidades. Consulte valores de ativação pelo WhatsApp 67996432659. Venha para a RA. Venha para o futuro. Rádio Interativa FM. A sua melhor estação. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Narração Maluca. Muito bem, de volta aqui com a Narração Maluca. Hoje com dois grandes narradores da nova geração do rádio esportivo brasileiro em clima de Copa do Mundo feminina. Sim, por que não? A gente tem que pagar pedágio também, tem que sinalizar a virtude. Então estamos fazendo aqui essa Narração Maluca mais do que especial. Estamos aqui com o Vinícius Lorenzi e também o Wallace Lopes.